Fecheiro 73, capítulo 40, O Segredo de Duncan. O padre Leclerc não falava inglês, com exceção de um alegre tally-ho. Nota: a expressão inglesa tally-ho tem origem na atividade da caça à raposa e de outras formas de caça com cães, gritada quando um cavaleiro ou seguidor vê a raposa. Fim da nota da tradutora. Que ele usava alternadamente como uma saudação, uma interjeição de espanto ou uma exclamação de aprovação. Jocasta ainda estava a aprontar. Por isso apresentei o padre a Ulisses, depois escoltei-o ao salão principal, providenciei para que fossem servidas bebidas e comida e sentei-o para conversar com o Sherton, que eram protestantes e estavam um bocado abismados por conhecer um jesuíta, mas tão ansiosos por exibir o seu francês que se dispuseram a fazer vista grossa à infeliz profissão do padre Leclerc. Cansada desta delicada sessão de reaproximação social, pedi licença e fui para o terraço para ver se Jamie conseguira encontrar Duncan. Os dois não se viam em lado nenhum, mas encontrei-me com Brianna, que subia o relevado com Jamie. Olá, fofinho, como é que tu estás? Estendi os braços para Jamie, que parecia agitado, a contorcer-se e a estalar os lábios, como alguém a sentar-se para uma refeição de 6 pratos, após uma difícil travessia pelo deserto do Sara. Estás com fome, não é? Nhaque! Exclamou ele. Depois, sentindo que talvez fosse uma explicação insuficiente, repetiu o som várias vezes, cada vez mais alto, abanando-se para cima e para baixo para dar mais ênfase. Ele está com fome e eu estou prestes a explodir, disse Brianna, baixando a voz e ajeitando delicadamente os seios. Vou levá-lo lá para cima para mamar. A tia Jocasta disse que podíamos usar o quarto dela. Isso é bom. A Jocasta acaba de subir para descansar um bocadinho e trocar de roupa. O casamento está marcado para as 4 horas, agora que o padre já chegou. Eu acabara de ouvir o relógio de carrilhão dar as 12 badaladas do meio-dia e esperava que Jamie tivesse conseguido encontrar Duncan são e salvo. Talvez o tivesse trancado em algum lugar para evitar que fugisse outra vez. Bri pegou novamente em Jamie ao colo, enfiando o nó do dedo profilaticamente na boca dele para abafar as suas exclamações. A mamã conhece o Sherston? Perguntou ela. Sim, claro, respondi cautelosamente. Porquê? O que é que eles fizeram? Ela ergueu uma das sobrancelhas para mim. Pediram-me para pintar um retrato da senhora Sherston. Fizeram-me uma encomenda. Evidentemente, a tia Jocasta deve ter andado a elogiar-me e mostrou-lhes alguns dos trabalhos que fiz quando fiquei aqui no ano passado. E agora eles querem um quadro. A sério? Querida, que bom! Bem, será bom se eles tiverem dinheiro, disse ela muito prática. O que é que acha? Era uma boa pergunta. Roupas finas e compromissos sociais nem sempre refletiam o verdadeiro valor. E eu não sabia muito sobre as reais circunstâncias do Sherston. Eles eram de Hillsborough, não de Cross Creek. Bem, eles são de veras vulgares, disse eu duvidosa, e terrivelmente snobs. Mas julgo que ele é rico. É dono de uma cervejaria, acho eu. Mas pergunta à Jocasta, ela deve saber. De veras vulgares? Disse ela com a voz arrastada, gozando com a minha pronúncia, e riu-se. E quem é que é snob aqui? Não sou snob, disse eu com dignidade. Sou uma observadora perspicaz das nuances sociais. Viste o teu pai e o Duncan em algum lugar? Duncan, não. Mas o pai está lá embaixo, perto do arvoredo, com o Sr. Campbell. Sendo prestável, ela apontou. E eu avistei o tartan vermelho e o brilhante cabelo de Jamie, um esplendor flamejante no final do relvado. No entanto, nem sinal do casaco vermelho de Duncan. Maldito homem, disse eu. Mas onde é que ele se meteu? Foi à latrina e caiu lá dentro, sugeriu Bree. Está bem, aguenta aí os cavalos. Vamos já. Dirigindo esta última parte a Jamie, que se queixava aos gritos, sugerindo iminente fome, ela desapareceu no interior da casa. Ajeitei o chile e desci o relvado a passos largos para me juntar a Jamie. Um almoço ao ar livre estava a ser servido para regalo dos convidados. E eu agarrei num biscoito e numa fatia de fiambre quando passei pelas mesas de aperitivos, improvisando apressadamente uma sanduíche para manter à distância os meus próprios espasmos de fome. O ar ainda estava frio, mas o sol estava alto no céu e aquecia-me os ombros. Foi um alívio juntar-me aos homens na sombra de um pequeno bosque de carvalhos que ficava perto do relvado ao fundo. Eram carvalhos dos pântanos e já tinham começado a deitar folha. As folhas novas surgiam como dedos de bebê. O que é que Nayawena me dissera sobre estas árvores? Ah, sim, deve-se plantar o milho quando as folhas dos carvalhos estiverem do tamanho da orelha de um esquilo. Tendo isto em conta, os escravos já poderiam plantar milho na horta de River Run. Mas ainda se passariam semanas até as folhas dos carvalhos nascerem em Reeds. Jamie, evidentemente, acabara de dizer algo engraçado. Pois Campbell fez um ruído preso na garganta, o que para ele era uma risada, fazendo-me um meneio de cabeça em jeito de saudação. Vou então deixá-los entregues aos vossos assuntos, disse ele a Jamie, recuperando a compostura. Mas se precisarem, chamem-me. Protegeu os olhos com a mão, erguendo-os para o terraço. Ah, o regresso do filho pródigo. Em chelins, senhor, ou garrafas de brandy. Virei-me para olhar também a tempo de ver Duncan atravessar o terraço, fazendo um meneio de cabeça e sorrindo timidamente para os que o felicitavam à sua passagem. Devo ter parecido confusa, pois o Sr. Campbell inclinou-se para mim, a boca seca, torcida num sorriso. Fiz uma pequena aposta com o seu marido, senhora. 5-1 em Duncan, à noite, explicou Jamie. Quero dizer, ele e a minha tia vão dormir na mesma cama. Credo, disse eu um pouco irritada. Mas alguém aqui fala de outra coisa? Que mentes sujas! Campbell riu-se. Depois virou-se, distraído pela insistência de um dos seus netos. Não me digas que não estavas a pensar na mesma coisa. Jamie acotovelou-me delicadamente. Na verdade, não estava. Disse eu recatadamente. E não estava, mas apenas porque já sabia. Ah, sem dúvida, disse ele, com um dos cantos da boca a torcer-se para cima. E logo tu, com a lascívia tão evidente no rosto, como aos bigodes de um gato. O que queres dizer com isso? Perguntei. Só para o caso de ele ter razão, abri o leque inopinadamente e cobri a parte inferior do meu rosto. Espreitei por cima da sua renda marfim, batendo as pestanas em pretensa inocência. Ele fez um ruído escocês de sarcasmo na garganta. Em seguida, com um rápido olhar à volta, inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido. Significa que ficas assim com essa expressão quando queres que eu vá para a tua cama. Um hálito quente agitou o cabelo sobre a minha orelha, não é? Sorri, radiante, ao Sr. Campbell, que nos olhava com interesse por cima da cabeça do neto. Abri o leque novamente e, usando-o como um escudo, pus-me em bicos de pés para sussurrar ao ouvido de Jamie. Caí outra vez sobre os meus calcanhares e sorri recatadamente para ele, abanando-me com todas as minhas forças. Jamie pareceu ligeiramente chocado, mas definitivamente satisfeito. olhou para o Sr. Campbell, que felizmente se tinha afastado, atraído por outra conversa. Jamie esfregou o nariz e olhou-me com intensa especulação, o olhar azul escuro demorando-se no decote, enfeitado com renda, do meu vestido novo. Abanei o leque delicadamente sobre o meu peito. Nós podíamos... Os seus olhos moveram-se rapidamente para cima, avaliando as redondezas, em busca de possíveis locais isolados. Depois baixaram outra vez, irresistivelmente atraídos para o leque, como se fosse um ímã. Não, não podíamos, informei-o, sorrindo e fazendo uma mesura para as idosas meninas McNeil que passavam por trás dele. Todos os cantos da casa estão apinhados de gente, assim como os celeiros, estábulos e telheiros. E se tinhas em mente um encontro sob uma moita na margem do rio, pensa duas vezes. Este vestido custou uma fortuna. Uma fortuna em whisky ilegal. Mas mesmo assim, uma fortuna. Eu sei isso perfeitamente. Os seus olhos viajaram lentamente sobre mim. Dos caracóis do cabelo preso, às pontas dos meus novos sapatos de couro de boi, o vestido era de seda, âmbar claro, corpete e bainha bordados com folhas de seda em tons de castanho e dourado. E se sou mesmo eu a dizê-lo, ajustava-se em mim como uma luva. Mas valeu a pena, disse ele suavemente, inclinando-se para me beijar. Uma brisa fria agitou os galhos de carvalho por cima e eu aproximei-me dele, à procura do seu calor. Com a longa viagem desde Reeds e a pressão dos convidados causada pela celebração iminente, não partilhávamos a mesma cama há mais de uma semana. Não era bem um encontro amoroso que eu queria, embora sem dúvida não o recusasse, se houvesse oportunidade. Do que eu sentia falta era simplesmente de sentir o seu corpo junto ao meu, ser capaz de estender a mão no escuro e apoiá-la na longa elevação da sua coxa, virar-me de manhã para ele e envolver as suas nádegas redondas, firmes, na curva das minhas coxas e da minha barriga, pressionar o meu rosto nas suas costas e respirar o cheiro da sua pele enquanto mergulhava no sono. Caraças, disse eu, descansando a testa por uns instantes nas dobras dos folhos da sua camisa e inalando os aromas misturados de roupa engomada e homem com desejo. Sabes se a tua tia e o Duncan não precisam da cama, talvez? Ah, então estavas a pensar nisso. Não, não estava, disse eu. Mas afinal, o que é que tens a ver com o assunto? Absolutamente nada, disse ele sem se perturbar. Só que quatro homens vieram perguntar-me hoje de manhã se eu julgo que irão partilhar cama ou se já dormiram juntos. O que é um elogio à minha tia, não? Era verdade. Jocasta Mackenzie já devia ter 60 e... No entanto, a ideia de que ela partilhasse a cama de um homem não era absolutamente impensável. Conheci muitas mulheres que abandonaram com grande satisfação qualquer sugestão de sexo, assim que a possibilidade de gravidez cessou. Mas Jocasta não era uma delas. Ao mesmo tempo, não dormiram, disse eu. A Phaedre contou-me ontem. Eu sei, o Duncan contou-me agora mesmo. Ele franziu ligeiramente a testa, mas não para mim. Para o terraço, onde a vistosa mancha do tartan de Duncan aparecia entre os enormes vasos de cerâmica. Ai, contou? Fiquei bastante surpreendida com isto. Uma repentina suspeita atingiu-me. Perguntaste-lhe? Não perguntaste? Ele lançou-me um olhar ligeiramente repreensivo. Não, disse ele. Por quem me tomas, Sassenach? Por um escocês, disse eu. Demónios do sexo, todos. Ou assim se pensaria, dada toda a conversa que por aqui anda. Deitei um olhar severo a Farquhar Campbell, mas ele tinha-se virado de costas, absorto numa conversa. Jamie olhou-me pensativamente, coçando o maxilar. Demónios do sexo? Sabes o que quero dizer? Sei, sim. Só estava a pensar se isso é um elogio ou um insulto. Abri a boca, depois parei. Devolvi-lhe o olhar pensativo. Se a carapuça te serve, disse eu, usa. Desatou a rir-se. O que fez com que várias pessoas à volta se virassem para olhar para nós. Segurando-me o braço, conduziu-me pelo relevado e pela sombra dos olmos. Eu queria perguntar-te uma coisa, Sassenach, disse ele, verificando por cima do ombro se realmente ninguém nos estaria a ouvir. Arranjarias maneira de falar sozinha com a minha tia? Neste manicômio? Olhei na direção do terraço. Um enxame de convidados cercava Duncan como abelhas num canteiro de flores. Sim, acho que poderia ir ter com ela ao quarto, antes que desça para o casamento. Ela subiu para descansar. Eu também gostaria de me deitar um bocado. As pernas doíam-me depois de tantas horas em pé e os meus sapatos eram novos e estavam ligeiramente apertados. Então está bem. Ele meneou a cabeça amavelmente para um conhecido que se aproximava. Depois virou-se de costas, protegendo-nos de futuras interrupções. Tudo bem? Disse eu. Porquê? Bem, tem a ver com Duncan. Ele parecia ao mesmo tempo estar a achar graça e ligeiramente preocupado. Há uma pequena dificuldade e ele não consegue falar com ela sobre isso. Não me digas, disse eu. Ele já foi casado e julgava que a sua primeira mulher estava morta, mas acabou de vê-la a comer guisado. Bem, não, disse ele a sorrir. Não é tão grave assim. E talvez não seja tão problemático como Duncan teme. Mas ele está preocupado com isso e, no entanto, não consegue falar com a minha tia. É um pouco tímido com ela, sabias? Duncan era, de um modo geral, tímido e recatado com todos. Um ex-pescador, forçado a servir durante a revolta, fora capturado depois de Culloden e passara anos na prisão. Foi solto, em vez de expatriado, apenas porque tinha contraído uma infecção num arranhão e perdera um braço, tornando-o imprestável para o trabalho e sem valor para ser vendido como criado nas colónias. Eu não tinha de me questionar sobre de quem fora a ideia deste casamento. Tão elevadas aspirações jamais teriam ocorrido a Duncan, nem no milhão de anos. Percebo isso, mas o que é que o preocupa? Bem, disse ele devagar, é verdade que Duncan nunca foi casado. Não te questionas porquê? Não, disse eu. Tinha apenas presumido que a revolta... Caramba! Parei de repente apercebendo-me do que é que se tratava. Não é, santo Deus, queres dizer que ele gosta de homens? A minha voz ergueu-se involuntariamente. Não, disse ele escandalizado. Meu Deus, julgas que eu o deixaria casar com a minha tia se ele fosse um sodomita? Credo. Olhou em volta para se certificar de que ninguém tinha ouvido aquela calúnia e conduziu-me para dentro do abrigo das árvores, não fosse o diabo de selas. Bem, tu não poderias necessariamente saber, não é? Perguntei, achando graça. Saberia, disse ele sombriamente. Vem. Levantou um galho caído e apressou-me a passar por baixo dele, a mão na zona dorsal das minhas costas. O bosque era amplo e foi bastante fácil ficar fora de vista. Não, repetiu ele, alcançando um pequeno espaço aberto mesmo no meio dos troncos. Que mente suja, Sassenach. Não, não é nada desse género. Ele olhou rapidamente para trás, mas estávamos a uma boa distância do relevado e razoavelmente escondidos. É só que ele é incapaz. Ergueu levemente um dos ombros, parecendo profundamente desconfortável com a ideia. O quê? Impotente? Senti que estava boquiaberta e fechei a boca. Sim. Ele esteve noivo quando era jovem, mas houve um terrível acidente. Um cavalo atirou-o ao chão e deu-lhe um coice no escroto. Fez um leve movimento, como se fosse tocar no sítio em questão, para se assegurar de que tudo estava bem, mas conteve-se. Ele sobreviveu, mas, bem, não estava mais em condições de se casar. Então, libertou a jovem e ela casou-se com outro. Coitado do homem, disse eu com compaixão. Santo Deus, o pobre Duncan só teve má sorte. Bem, ele está vivo, observou Jamie. Muitos não estão. Além disso, gesticulou acima de um dos ombros para a extensão de River Run atrás dele. Eu não diria que a sua atual situação seja particularmente infeliz. Quer dizer, exceto esta pequena dificuldade, acrescentou. Franzi o senho, fazendo correr mentalmente as possibilidades médicas. Se o acidente tivesse resultado em danos vasculares graves, não havia muito que eu pudesse fazer. Eu não estava de forma alguma equipada para uma delicada reconstrução cirúrgica. Mas se fosse apenas um hemocel, talvez... Quando ele era jovem, foi o que tu disseste? Bem, não é promissor, ao fim de tanto tempo. Mas eu posso dar uma olhadela e ver se... Jamie olhou-me incrédulo. Uma olhadela? Sassenach. O homem ficou roxo quando lhe perguntaste sobre a saúde dos intestinos e quase morreu de vergonha ao contar-me. Ele vai ter uma apoplexia se lhe tocares nas partes íntimas. Uma madeixa do meu cabelo soltara-se, puxada por um galho do carvalho. Empurrei-a impacientemente para trás da orelha. Bem, o que é que esperavas que eu fizesse, então? Não posso curá-lo com feitiços. Claro que não, disse ele um pouco irritado. Eu não te pedi para fazeres nada, ó Duncan, apenas para falares com a minha tia. O quê? Queres dizer que ela não sabe? Mas eles estão para se casar há meses e a morar juntos a maior parte desse tempo. Sim, mas... Jamie fez o estranho gesto de levantar parcialmente os ombros que fazia quando se sentia constrangido ou desconfortável, como se a camisa estivesse muito apertada. Vê bem, quando a questão do casamento surgiu, nunca ocorreu a Duncan que pudesse ser uma questão de... repeti, erguendo uma das sobrancelhas. E o casamento normalmente não envolve, pelo menos, a possibilidade de... Bem, ele não pensou que a minha tia o quisesse pela sua beleza máscula, não é? Disse Jamie, levantando as sobrancelhas para mim. Parecia apenas uma questão de negócios e conveniência. Há coisas que ele poderia resolver como proprietário de River Run, que não poderia fazê-lo como administrador. Aliás, ele não tinha concordado, mas ela persuadiu-o. E ele nunca pensou em mencionar esse impedimento. Pensou. Mas não havia qualquer sinal de que a minha tia considerasse o casamento de outra forma, que não o de um negócio. Ela não mencionou a questão da cama. Ele é demasiado envergonhado para tocar no assunto. E assim a questão nunca foi mencionada. Percebeste? Presumo que agora a questão tenha vindo à baila. O que aconteceu? A tua tia enfiou a mão debaixo do quilte dele hoje de manhã e fez um comentário obsceno sobre a noite de núpcias? Ele não me disse nada, respondeu secamente. Mas foi somente hoje de manhã, quando ele começou a ouvir os gracejos entre os convidados, que lhe ocorreu que talvez a minha tia esperasse que ele, bem, ergueu um dos ombros e deixou-o cair. Ele não sabia o que fazer e entrou em pânico ao ouvir os comentários de toda a gente. Compreendo, esfreguei o nó de um dedo no meu lábio superior, pensativa. Pobre Duncan, não é de admirar que estivesse nervoso. Sim. Jamie endireitou-se com o ar de quem resolveu alguma coisa. Portanto, se pudeste ter a gentileza de falar com a Jocasta e deixar tudo esclarecido, eu? Queres que eu fale com ela? Bem, acho que ela não se vai importar muito, disse ele, olhando interrogativamente para mim. Afinal, na idade dela, eu imagino... Fiz um ruído brusco. Na idade dela? O teu avô Simon já estava com mais de 70 e ainda era ativo, quando foi visto pela última vez. A minha tia é uma mulher, disse ele um tanto austeramente, caso não tenhas notado. E achas que isso faz diferença? Tu não? Faz diferença, sem dúvida, disse eu. Encostei-me a uma árvore, os braços cruzados no peito, e lancei-lhe um olhar por baixo das minhas pestanas. Quando eu tiver 101 anos e tu 96, convidar-te-ei para a minha cama. E então veremos quem vai dar conta do recado. Ele olhou para mim pensativamente com um brilho nos olhos azul escuros. Estou a pensar possuir-te aí mesmo onde estás, Sassenach, disse ele. Pagamento por conta, Estou a pensar em aceitar, disse eu. No entanto, olhei através da cortina de galhos na direção da casa claramente visível. As árvores estavam a começar a ter folhas, mas os raminhos macios e verde claros não ofereciam de forma alguma uma camuflagem suficiente. Virei-me novamente, exatamente quando as mãos de Jamie delineavam as minhas ancas. O que aconteceu a seguir foi um pouco confuso, com a impressão predominante a ser um urgente ruge-ruge de tecidos, o cheiro de relva pisada e o estalido de folhas de carvalho do ano anterior secas sob os nossos pés. Os meus olhos arregalaram-se alguns instantes mais tarde. Não pares, disse eu sem querer acreditar. Não agora, por amor de Deus. Riu-se para mim, recuando um passo e deixando o seu quilt voltar ao lugar. O seu rosto estava afogueado, um bronze avermelhado do esforço, e o peito subia-lhe e descia-lhe sob os folhos da camisa. Ele riu maliciosamente e limpou a testa com a manga da camisa. Dou-te o resto quando tiver 96 anos, está bem? Não vais viver até tão tarde. Volta aqui. Ah, disse ele. Então irás falar com a minha tia. Maldito chantagista, disse eu ofegante, mexendo-lhe nas pregas do quilt. Vais pagar por isto, juro que vais. Sim, claro que vou. Ele passou o braço pela minha cintura e levantou-me no ar, virando-se de modo a que as suas costas ficassem voltadas para a casa, escondendo-me com o seu corpo. Os seus dedos longos levantaram-me habilmente a saia, depois as duas anáguas por baixo e ainda mais habilmente deslizou pelo meio das minhas pernas nuas. Xiu, murmurou-me ao ouvido. Não queres que as pessoas ouçam, pois não? Prendeu o lóbulo da minha orelha delicadamente entre os dentes e continuou o serviço com perfeição, ignorando os meus intermitentes e reconhecidamente um tanto fracos protestos. Eu estava mais do que pronta e ele sabia o que estava a fazer. Não demorámos muito tempo. Enfiei os dedos no seu braço, duro como uma barra de ferro na minha cintura. Arqueei-me para trás durante um momento de estonteante eternidade e então desmanchei-me, encostada a ele, enroscando-me como uma minhoca na ponta de um anzol. Ele deu uma risadinha profunda e soltou-me a orelha. Uma brisa fria começara a soprar e levantava as dobras das minhas saias pelas minhas pernas. O cheiro de fumo e comida flutuava pela aragem fria da primavera, juntamente com o murmúrio de conversas e risos vindos do relvado. Eu mal o ouvia, sob as fortes batidas do meu coração. Por falar nisso, observou Jamie, soltando-me, o Duncan ainda tem uma das mãos. Colocou-me no chão, continuando a segurar-me pelo cotovelo, com medo de que os meus joelhos cedessem. Podes mencionar isso à minha tia, se achares que pode ajudar.